pode ser funkeiro. Viemos aqui para te convidar pra uma festa diferente que já vai começar. Solta o batidão, bate na palma da mão. É Jesus Cristo, a nossa festa aqui não para. É Jesus Cristo, o motivo dessa balada. É Jesus Cristo, tudo na terra acabar. É Jesus Cristo, no céu vai continuar. Tá ficando maluco? Maluco? Vai! Yeah.